Boa tarde, Oxiné 63, ano 4. Transfere Cruzel 2, 10 para o 1970. Oxiné 63, ano 4, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 090 na chegada Mare. Altímetro 109. E para o 090 na Mare 63, ano 4. Delta no sala 09, acesso na frequência livre. Delta no 09. Delta 1018, gol 648. Guardião 05, prossiga. Guardião 02. Nada para seguir, né? Tem uma câmera prática. Com uma aeroporto, uma localidade que não tem volta aqui. 03, 05, 04. Com a F-02. O QAP 02, comandante Samuel, comandante da nossa cidade. Confirme a radial de saída, Guardião 02. Portal, só confirma o voo. Portal geral de comandante aqui. Gente, decola com... Tá ciente, é poste pronto para decolar de Guardião 02. Então, o Índia decolou no 0 com a VT, da 400 sites com a VFAD. Fomos no Eco Índia, autorizado com a esquerda. Chame o controle do 0 desse momento, decolado no 0. Ah, confirma a frequência do controle, 208. Número 208. Grato, Índia. Salvador, o Papá, Romeu, Romeu, Eco, Índia, decolou da 1-0, curva esquerda, 700 km/h, corredor forte. Mantendo meu pé, condições visuais, alpino 3 Salvador, no 08, Papá, Romeu, Romeu, Eco, Índia. Ah, quanto possível a solicitação de liberação da proa de feira de Santana para o Eco, Índia? Confirme. Quando possível, solicita a liberação da proa para o Papá, Romeu, Romeu, Eco, Índia, da presente seria a 340. Autorizado, direto João Durval, Romeu, Romeu com Índia. Sente, 340, João Durval, Romeu com Índia, Bill Pipe. 4462, está estabilizado o localizador, João Campo. Completa a final, agora a torre com 8, décimo 612. 18,6, boa, obrigado. Salvador, pronto, Sir Portugal, 0-1, boa tarde, descendo em flight level 160. Portugal. 021, Skok Identity Central, Fat Level 100, clear bomb arrival, temperature 31018. Informo que tem um tráfego a 1 milhas da, do Mar do Chef. Prezado decolagem imediata no 40 graus, 13 nós pode fora do solo, Guardião 02. Poderia conferir pessoas a bordo e nome do comandante? Comandante, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Índia. Aguardando. Papá, Papá, Serra, Quilo, Índia. Inicia a redução no 709, reporte estabilizado. Está iniciando redução, reportada estabilizada, Serra, Quilo, Índia. Guardião 02, fora do solo, aos 1-3. Chame o controle do 0-8. 1-0-8, grato, terra 1. Azul 4462, informa o tráfego. Um Alfa CR50 decolando agora com o Assu 93 com sua aproximação. Livre pouso, pistão do 0, vento no 40 gás, 129. Ciente, livre pouso, 4462. Guardião 02. Guardião 02, controle Salvador. Controle Salvador, estamos através de Itapuã no momento, cruzando com aeronave na curva da 1-0, tem como destino a localidade de Santo Antônio de Jesus. Está estimando o pouso naquele local aos 4-5 da emissão aeromédica. Copiado, Guardião 02, mantenha condições vagas na linha do litoral 510. Aguarde autorização para voar direto do Santo Antônio. Direto Santo Antônio, Guardião 02. Aguarde autorização para voar direto do Santo Antônio de Jesus. Só confirmando qual seria a prova para voar direto para lá. Não, que aguardando a autorização. A proibenal seria 087. Confirma? Da famosa Lama Zero. Erro, está autorizado o Zé Colares, que estou na Lama Zero, está aqui, vamos para o escuta. Ok, escuta. A pro ideal seria 230. Copiado 230, Guardião 02. Estimativo, 230, Guardião 02. Comandador, o Xané 6326, confirmação Sierra, passa 165. Aguarde. Guardião 02 autorizado direto para Santo Antônio de Jesus, repórter livrando a CPR. Repórter livrando a CPR, prosseguirá direto para Santo Antônio, Guardião 02. Oxalé 6314, reduz a velocidade 2009. Então, redução 2009, Oxalé 6314. Aquilo ainda está full ILS, se autorizar, posa na 17, já voaria direto visual para a base. Chama a torre 118 decimal meia dúzia. Solicita mesmo, tem um bom pouso. Obrigado. Oxalé 6326, controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro no 018. 050, Mari 1186. 648, intercepta ILS, essa prova? Dono 648, está autorizado a final do procedimento ILS, XY no 0, reposta está autorizado. 648. Controle, Guardião 07. Confirme. Guardião 07 decolou do Graé para a Suburbana, agora está mantendo a proa pro norte, quando autorizado, vai com a proa 306. Autorizado, prosseguir para o Suburbo, Guardião 07, 510, condições vai. 07. Solo Salvador, boa tarde, o 4662 livrou. Azul 462, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette para 03, obrigado. Confirma o 4065, senhor. Chama o centro Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, 133, 25, então boa tarde, amigo. Portugal 021, request adding 225 to over there. Clear. Obrigado. Controle Salvador, o Zulu de Leclerc está passando através de Coral, mantendo 066. A base para a final da pista 17. Visual com helicóptero. Afirmativo, está a 400 pés aí. Ciente, autorizado gira base, forte curta para pouso, Sierra Kilo Índia. Ciente, Sierra Kilo Índia. Prossiga, Trip 5627. Teria possibilidade de informar, por gentileza, que seja prevista para Aracaju? Eu já tenho seu plano, quanto cópia, Trip 5627. Está pronto, cópia. Autorizado Salvador Aracaju, decolado 1-0 com curva esquerda, saída Puca. Já uma pós direto Aracaju, controle 120 decimal 8, transponder 5533. Ok, então, autorizado Salvador Aracaju no 190 na Pucajama Aracaju, transponder 5533, controle 208, 35627. 5627, contestamento correto, são prontos para o feedback funcionamento. Aqui eu parei, obrigado. 648, torre 118, decimal 62. Meia, obrigado. Oxanã 6314 vai passar o localizador, aguarde o vetor final para interceptar. Ok, então passa o localizador nessa proa e aguarde a nova proa para interceptar o 6314. Portugal 021, clear flight direct to Pelo position. Direct to Pelo position, Portugal 021. Oceana M3 no 4, desça para 2 pés, altímetro no 0 no 8. 2063 no 4. Oceana M3 26, reduz velocidade 2009. 200 nós, reduzindo, né? Oceana M3 no 4 para o localizador, direita proa 1 no 4, 5, reporte estabilizado. Autorizada final do procedimento ILS que foi. Direita para 145, autorizado ILS, Oceana 63 ao 4. Quando externa vai ser cada distância, o 648. Voo no 648, tráfego avistado, autorizado pouso pistão na 0, vento na 50, gás na 09. Vento, tive pouso na 10, voo 648. Eu vou parar de escrever sua resposta. Você quer na descida, 6326? Oceana 6326, autorizado descida para 2000 pés, altímetro no 0, 1 no 8. 021, reduce speed 220 knots. Reducing 220 knots to Portugal 021. Ocean M326, reduz velocidade 1709, está autorizado a final do procedimento ILS-XUI, reporte estabilizado. 70, autorizado, reporte estável, 6326. Decimal, meia dúzia. 28, meia dúzia, Xenai, 63, ok. Frequência livre, composto varião. Portugal 021, mantendo em quarto level 60. Portugal 021, we clear descent to 3000 feet, at velocidade 1018. To 3000 feet, 1018, Portugal 021. Salvador, Oceana 6304. Oceana 6304, continua a aproximação, agora de pista livre, que é negado 08, cheque 3 pouso. Entra a baixa, travada, agora de pista livre, 6314. Bom, 648, no solo 23, de pista pela direita, chama o solo 121, decimal 9. Como 396, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada à margem, altímetro 1098. 050 na margem, 1396. São 08. Chinem 3114, tráfego ajustado, livre pouso, pistão no 0, vento no 50 grau, 089. Livre pouso, pistão 10, Chinem 6314. Tiro 9, Portugal, tiro tá. Salvador, o Papá, Romeu, Eco-India. Romeu, Eco-India, controle. A 40 milhas do destino, está solicitando a descida para a frequência. E se possível, a frequência do centro Recife para o setor. Certo, Papá, Romeu, Eco-India, descida a critério, em condições visuais, uma separação visual com solo, um atraso conhecido no setor a informar. Vai alternar a frequência do controle do centro Recife para a informação de voo alerta em 126.85, alternando 125.45. 126.85, 125.45. O Romero Cunha descida em condições visuais. Portugal 021, descendo 2000 feet, observando série 1018. Descendo 2000 feet, 1018, Portugal 021. Localizador, visual com a pista 6326. Oxa, na 6326, completa a final, torre 118, décima meia dúzia. 18686. Controle Salvador, é o 5491 da Trip, formação Sierra, no ideal de descida, transfere. 35491, controle Salvador, sem identificação, desceu para o nível 060 na chegada, Aman. 060 na Aman, o 5491. Autoriza a proa de toque ou duna? Aguarde. É Portugal 021, faz intercept localizado costa, left head 090. Left head 090, tem intercept localizado costa, Portugal 021. Trip 5491, autorizado direto toque. Direto toque, 5491. Baixo 8 da voz sobre Sindra, 6326. Chinem 6326, desce do estado, livre pouso, pistão no 0, vento no 50 graus no 09. Autorizado o pouso, pistão no 0, 6326. Salvador, boa tarde, o 4118 da Azul, só teria a sede prevista por gentileza para Confins? Azul 4118, poderia confirmar o horário do seu ABT? É só o 08, senhora, só questionando só a saída, por gentileza. Da Elve da Bridge. Lá é da El Leda Brito. Quanto mais à frente, por gentileza, 360 para Confins. Sim, Azul 4118, assim que chegar será autorizada. Ok, obrigado. Salvador, ciente da Sierra, o Ocean Air 6321 para Brasília, 380. Air 321, autorizado Brasília, nível de voo 320, decola da 10 com curva direita, saída Arbor, Elefa, via Upper Zulu 17. O controle 120, decimal 8, transponda 5526. Autorizado 320, via Upper Zulu 17 para Brasília, saída Arbor, Elefa, primeira curva à direita. O transponder 5526, controle de saída 1208, Ocean Air 6321. Ocean Air 6321, cancelamento correto, são prontos para feedback de acionamento. Chamará para puxa acionamento, Ocean Air 6321. Gol 1396, autorizado a final do procedimento ILS X-Way, separa 2006, altímetro no 08, reporte estabilizado. Será estabilizado no 396, descendo 2000. Do Guardião 07. Prossiga. Está abandonando a suburbana, entre só retorno para Salvador. Sim, vou em condições visuais na proa 085 e chama a torre 118.612. 1186 na proa 085, Guardião 07. Salvador, boa tarde, Chanel 6326. Chanel 6326, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette para 01, 6326. Guardião 07. Guardião 07, prossiga o reporte na curta final da 17, Guardião 07. Informo que tem uma aeronave agora à sua direita, a 2 milhas do céu. 07, reporta na curta final da 17. Portugal, this one is established on ILS, runway 12. Complete ILS on approach and contact now TAU 118, small 6. Have a nice night. 1186, Portugal, this one, begin. Portugal 01, continue approach, responding to Gear Down Unlocked. Gear Down Unlocked at Portugal 01. Portugal confirm, Down Unlocked. Hey, confirm at Portugal 01. Portugal 02, I have insight, clear to land, runway 10, wind 143 degrees, 11 knots. Clear to land at Portugal 01. Salvador Cordial, está 3155 para a Sierra, está no portão 9, copia Guarulhos. Quem chamou, Paulo? Tá 3155? Afirmo, tá 3155, próximo 4. Gente, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 10 com curva direita, saída da Leda, eu disse, via Upper Zulu 44. O controle 120, decimal 8, transponda 5530. Ah, excelente. Eu penetro aqui, Portugal, Vietuano. Guardião 07 de base para final na 17. Cuidado, pouso pairado, cabeceira 17, vento no 50 graus, 119, Guardião 07. 07. Tá pronto o acionamento, tá 3, 155. Então, 3155, afirmou pronto? Afirmo, tá 3155. Ok, totalizado com o feedback de acionamento, chame pronto o táxi. Tá 3155. Trip 491 completa a redução no 709, desça para 2010, altímetro no 08. 1170 descendo para 2000, 1098, 5491. Parótica, prossiga. Alterado, táxi, táxi, táxi. Autorizado, táxi, reporte para ingresso pistão 7, Índia para Parótica. Informo que o helicóptero agora pousando no capitão 7 vai ingressar, se não mesmo. Para 491, autorizado, assinado o procedimento LS7Y0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 5491. Portugal 021, the ground is 35, back in the one by right, contact ground, frequency 119. 219, muito obrigado, boa tarde, Portugal 021. Guardião 07, no solo específico, confirme, comandante Juliano. Salas 35, autorizado livrar a pista pela direita. A estação frequenciaria, Guardião 07. Portugal 021, approve the taxiway. Alpha, report before Juliet. Alpha, report Juliet, I'll call it for 021. Para Índia para Parótica. Objeto 5729, passa 190 para 160, informação Sierra. Objeto 5729, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 050 na chegada bom. Altímetro em Salvador, 1098. Identificou 050 na bomba, 1098, 579. Voa na flor de bomba para a chegada bomba. Portugal 021, mantém posição. Já escuta? Para o táxi Tutã 3155 com 170 a bordo, Altera Galeão, autonomia de 4 e 10. Então 3155, autorizado o táxi via Pátio Índia, ponto espera, chama torre 118 decimal 6, mas use altímetro 1018. 22, ajustou Pátio Índia, ponto espera 286, chama 3155. Trip 5491, no localizador estabilizado, 3 minutos.